Brasil. Vacilei, ela pegou meu celular. Descobriu que eu tinha um amante. Saiu de casa e disse que ia descontar. Era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite. No palco de uma dançarina toda seduzente. Eu não imaginei o que eu vi na minha frente. Edilene, desce, desce, pole, desce, Edilene. Eu não imaginei o que eu vi na minha frente. Edilene, desce, desce, pole, desce, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Edilene, desce, desce, pole, desce, Edilene. Manda 007. Como é que pode? Sem todo canto que eu passo, falam de você. Como é que faço pra zerar o meu coração e te apagar de vez? Olha que já vou superar a manhã inteira, um dia que eu parei de chorar. Eu não tô sofrendo não, só uma leve dificuldade de te esquecer. Eu não tô sofrendo não, Deus me defenderá de voltar pra você. Eu não tô sofrendo não, uma leve dificuldade de te esquecer. Eu não tô sofrendo não, Deus me defenderá de volta pra você. Manda 007. Que pode, sem todo canto que eu passo, falam de você. Como é que faço pra zerar o meu coração e te apagar de vez? Olha que já vou superar a manhã inteira, um dia que eu parei de chorar. Eu não tô sofrendo não, só uma leve dificuldade de te esquecer. Eu não tô sofrendo não, Deus me defenderá de voltar pra você. Eu não tô sofrendo não, só uma leve dificuldade de te esquecer. Eu não tô sofrendo não, Deus me defenderá de volta pra você. Thank you.

Paulinho calado. Vou tocar pra você, volta pra mim. E com DJ Samuca vou dizer que te amo. Romeu, a voz que apaixona. Você me amou, eu resolvi brincar. E agora que a quero aqui, ela me condenou a pagar sem cessar com a dor. Sei que um dia tive as chaves desse lindo coração, mas não soube fazer minha parte. Quem você ama hoje não sou eu, sou ex-amor da sua vida. Não lembra de mim nem um minuto, digo bye bye, ex número um. Vou te procurar no somzão turbinado pra te dar meu. Paz,

levando fome.